Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um Nota 7. Na passada semana não houve Nota 7, devido a alguns problemas técnicos, mas hoje cá estou novamente e para lhe trazer, então, mais músicas dos videojogos. Músicas que eram a passar no passado domingo, mas que hoje, só hoje, aliás, é que vão, então, poder passar. Ora, hoje vamos falar não de 3, como na primeira edição, mas sim de 4 consolas. Já para perceber porquê, vamos falar de Mega Drive, Super Nintendo, Mega Drive, Super Nintendo, Sega Saturn e ainda PlayStation. A primeira e a terceira são produtos da Sega, a segunda da Nintendo e a terceira, ou a quarta aliás, da Sony. Vamos dar início então à nossa emissão falando de Mega Drive, uma das primeiras consolas de 16 bits, ou a primeira de duas consolas de 16 bits da qual iremos falar aqui. A Mega Drive tinha agora melhorias significativas em relação à Master System. Em termos gráficos nem vale a pena falar, embora também não servia de muito, estamos na rádio, mas em termos sonoros também não vale a pena falar porque as diferenças falam por si. Primeiro começamos na Nintendo, ou melhor, na Master System, com apenas um canal, ou seja, músicas em formato mono. Aqui, isso já não se sucede, ou não obrigatoriamente. No caso que vamos apresentar, por acaso até se sucede, mas a Mega Drive, genericamente, já não é em mono. Este é um dos primeiros jogos, portanto, é natural que seja ainda mais ligado ao passado em termos de relacionados com a Master System. É natural que seja mais ligado à Master System em termos sonoros, mas já ainda assim com uma grande diferença. Vamos ficar com o tema principal do filme e do jogo Aladino, que foi um dos mais jogados, mesmo depois de todos aqueles que apareceram na Mega Drive. Mesmo, aliás, só batendo o Aladino, só mesmo jogos de desportos, mesmo do futebol. Ora, o Aladino, então, o jogo que vamos apresentar aqui, com 3 músicas. Primeira, a música de entrada. A segunda dá pelo nome de Prince Ali, ou Prince Ali. É a música do primeiro nível deste jogo. E a terceira dá pelo nome de Turban Jazz. É mais uma música que preenche mais um dos muitos cenários deste jogo de computador. Vamos então escutar estas 3 músicas do jogo Aladino para a consola da Sega Mega Drive. É a primeira de 2 consolas de 16 bits da qual vou falar. A próxima é a segunda. Vamos à música. Thank you. Passamos agora para uma outra consola, depois de ficarmos com três músicas do jogo da Mega Drive. Mudamos agora para a consola Super Nintendo, bastante conhecida e que também apaixonou muitos dos amantes do mundo dos videojogos. Escolhemos para esta consola o jogo Sims. É verdade, já na altura existia o jogo Sims. Surgiu precisamente quando surgiu a Super Nintendo, que não era mais do que uma sucessora da própria Nintendo, como o nome indica. Ora, três músicas. Vamos ficar primeiro com a música do nível Megalomanish, uma música então deste jogo. Ficamos depois com Capital, ou seja, a música do nível Capital e também do cenário City. Pois é, ora vai notar, apesar de serem ambas de 16 bits, vai notar uma grande diferença entre uma e outra. Não se surpreenda, são aparelhos totalmente diferentes, aqueles que processam não só o som, mas também a imagem, mas aqui o que mais nos interessa é o som. Portanto, os processadores que apresentam e gerem o som são totalmente diferentes, de uma para outra consola. Vamos à música, escutando então três temas do jogo Sims para Super Nintendo. Thank you. Passamos agora para outra consola, agora de 32 bits. Estou a falar-vos da Sega Saturn. Foi uma das mais emblemáticas consolas. Não resistiu à PlayStation, da qual vamos falar já a seguir. Mas sem dúvida que fez muito sucesso entre os mais apaixonados pelo mundo dos videojogos. Ora, um dos jogos que encantou muita gente, independentemente da consola onde fosse jogado, foi o Mortal Kombat. É verdade. Na sua série 3, vamos ouvir alguns combates que nos são trazidos por uma demonstração do próprio jogo. Uma demonstração áudio à qual tivemos acesso. Vamos ficar para escutar alguns combates do famoso Mortal Kombat 3, que aliás foi um dos jogos mais bem sucedidos para a primeira consola que abriu o programa de hoje, ou seja, a Mega Drive. Vamos então ficar com esta demonstração. Alguns combates do Mortal Kombat 3, não para a Mega Drive, mas sim para a Sega Saturn. É o mundo dos videojogos e as suas respectivas músicas. Shiva. Cyrus. Round 1. Fight! Jax. Chegamos assim ao final de mais um Nota 7, dedicado hoje aos jogos de computador, como não foi no passado domingo. Dedicamos então a emissão de hoje aos instrumentais de jogos, mas eu hoje vou trazer mais do que música, para dar uma dimensão mais exata daquilo que era, portanto, o jogo em si. Eu vou trazer-vos não apenas as músicas, mas inclusive até alguns sons. Ou seja, vamos aqui assistir algumas, enfim, algumas lutas, não é? Pronto, já programadas. Quem conhece, portanto, o jogo vai mais ou menos entender o movimento das personagens e que personagens. Aliás, no próprio jogo elas são nomeadas. Pois é, pelo menos a vencedora. E é então assim que chegamos ao final de mais uma emissão da Nota 7. Vamos então ouvir agora de PlayStation alguns combates do Mortal Kombat 4. Até amanhã. Yeah.